Fecheiro 108, capítulo 58. O regresso de Lord John. River Run, março de 1770. Fedre trouxera um vestido, um de jocasta de seda amarela com saias grandes. Esta noite temos uma companhia melhor do que o velho Sr. Cooper ou o advogado Forbes, disse Fedre, satisfeita. Teremos connosco um verdadeiro lord. E vivo, que tal? Colocou uma carga grande de tecido na cama e começou a pegar em objetos, dando ordens como um sargento. Aqui está. Tira roupa e vista este corpete. A menina precisa de algo forte para suster a barriga. Ninguém, além dos pobres, deixa de usar cintas. A sua tia, se não fosse cega, já a tinha obrigado a vestir-se adequadamente há muito tempo. Depois, vista as meias e as ligas. Não são lindas? Sempre gostei desse par com as folhinhas. A seguir vamos amarrar as anáguas e depois... Que lorde! Brianna pegou no corpete e franziu o sobrolho. Meu Deus, de que é feito isto? Osso de baleia? A menina de Joe não gosta de latão ou ferro baratos, com certeza. Fedre procurava algo, franzindo o sobrolho e murmurando para si mesma. Onde estão as ligas? Não preciso disto. E quem é esse lorde que está para vir? Fedre endireitou-se, olhando para Brianna por cima da seda amarela. Não precisa disto? Disse ela com censura. Com uma barriga de 6 meses? O que está a pensar, menina? Quer jantar com um barrigão, com um lorde sentado ao lado a olhar para si, com o seu óculo? Brianna sorriu com aquela descrição, mas respondeu com considerável seriedade. Que diferença faria isso? O país todo já sabe que estou grávida. Não me surpreenderia se aquele missionário, o Sr. Ormstone, não é? Fizesse um sermão por causa disto. Fedre deu uma pequena gargalhada. Ele fez, disse ela. Há 2 domingos, Mickey e Drusus estavam lá. E eles acharam que até foi engraçado, mas a sua tia não. Ela pediu ao advogado Forbes que o processasse pela calúnia. Mas o velho reverendo Ormstone disse que não era calúnia, se fosse a verdade. Brianna olhou para a criada. E o que disse ele sobre mim? Fedre abanou a cabeça e voltou a mexer nas coisas. A menina não vai querer saber, disse ela muito séria. Mas, de qualquer modo, independentemente de o país saber ou não, não é a mesma coisa se a menina ostentar a barriga na sala de jantar e deixar o lorde sem sombra de dúvida. Portanto, use o corpete. O seu tom autoritário não deixava espaço para argumentos. Brianna vestiu a roupa rígida e Fedre apertou-a bem. A sua cintura ainda era fina e o volume restante na frente seria facilmente disfarçado pela saia e pelas anáguas volumosas. Ela olhou para o seu reflexo no espelho, com o cabelo preto de Fedre perto das suas coxas, enquanto a criada ajustava as meias de seda verde, como achava melhor. Brianna não conseguia respirar e ser apertada daquela maneira não podia ser bom para o bebê. O corpete era atado à frente. Assim que Fedre saísse, ela soltá-lo-ia. Para o diabo, lorde, fosse ele quem fosse. E quem é este lorde com quem vamos jantar? Perguntou ela pela terceira vez, entrando obedientemente para dentro das ondas de tecido branco que a criada segurava para ela. É o Lord John William Grey, da plantação de Mount Josiah, na Virgínia. Fedre dizia as palavras com grande cerimónia, mas parecia meio decepcionada com o nome breve e simples do Lord. Ela preferiria, e Brianna sabia bem, um Lord Fitzgerald Van Dendingham Walk Tamstead, se pudesse escolher. Ele é amigo de seu pai, segundo diz a menina de Joe, acrescentou prosaicamente. Pronto, assim está bem. A sorte é que a menina tem um bom peito, pois este vestido é feito para ele. Brianna esperava que isso não significasse que o vestido não cobriria os seus seios. O grupete terminava mesmo abaixo deles, empurrando-os para cima, de maneira a ficarem muito altos, como algo a transbordar de uma panela. Os seus mamilos encaravam-na no espelho e tinham adquirido uma cor escura como vinho de framboesa. Mas não foi a preocupação com o que mostraria que fez com que ela não ouvisse o resto das ordens de Fedes, mas sim a frase da criada. Ele é amigo de seu pai. Não era uma multidão. Jocasta raramente reunia muitas pessoas. Por depender dos seus ouvidos para perceber as nuances das interações sociais, ela não arriscava causar burburinho. Ainda assim havia mais pessoas ali na sala de estar do que o normal. O advogado Forbes, claro, com a sua irmã solteirona, o Sr. McNeil e o seu filho, o juiz Alderdice e a sua mãe, dois filhos solteiros de Farquhar Campbell, mas ninguém se parecia com a sua senhoria de Fedes. Brianna sorriu com sarcasmo. Vamos deixar que eles vejam, murmurou, endireitando as costas para que a sua barriga ficasse protuberante à frente, brilhando sob a seda. Deu-lhe uma palmadinha encorajadora. Vamos, Osbert, vamos socializar. A sua chegada foi recebida por uma reação geral de cordialidade, que a deixou ligeiramente envergonhada do seu cinismo. Eram homens e mulheres gentis, incluindo Jocasta, e a situação afinal não era da conta deles. Mesmo assim, ela divertiu-se com a expressão de choque que o juiz tentou esconder, e o sorriso demasiado meigo da sua mãe, quando os seus olhinhos de papagaio perceberam a presença inquestionável de Osbert. Jocasta poderia dizer, mas a mãe do juiz disfarçaria, sem dúvida. Brianna olhou para a senhora Alderdice a sorrir docemente. O rosto envelhecido do senhor McNeil contraiu-se ligeiramente com divertimento, mas ele fez uma reverência e perguntou-lhe sobre a saúde, sem qualquer sinal de embaraço. Quanto ao advogado Forbes, se ele notara algo de estranho na aparência dela, disfarçou com o véu da descrição profissional e cumprimentou-a com a delicadeza de sempre. Ah, menina Fraser, disse ele, exatamente quem queríamos ver. A menina Alderdice e eu estávamos a discutir amigavelmente uma questão de estética. A menina, com a sua delicadeza, daria uma opinião muito importante, se me permitir que exponha o caso. Agarrando-lhe no braço, levou-a tranquilamente a seu lado para longe de McNeil, que ergueu uma sobrancelha grossa ao vê-la, mas não interferiu. Levou-a para perto da lareira, onde estavam quatro caixas de madeira sobre a mesa. Tirando as tampas, de modo cerimonioso, a camada exibia quatro joias, cada uma do tamanho de uma ervilha, cada uma sobre uma almofadinha de veludo azul escuro, para destacar o seu brilho. Penso comprar uma dessas pedras, explicou Forbes, para fazer um anel. Trouxe-as de Boston. Ele sorriu para Brianna, claramente a pensar que tinha vantagem na competição, e a julgar pela má cara de McNeil, até tinha. Diga-me, minha querida, qual é que prefere? A safira, a esmeralda, o topázio ou o diamante? Ele rodou nos calcanhares, com o colete a enfunar com a sua esperteza. Pela primeira vez, na sua gravidez, Brianna sentiu uma súbita e forte náusea. Sentiu-se tonta e sem apoio, e as pontas dos dedos formigavam. Safira, esmeralda, topázio, diamante e o anel do pai tinham um rubi. Cinco pedras de poder, as pontas do pentagrama de um viajante, os abonadores de uma passagem segura. Por quanto? Sem pensar, ela levou a mão de uma maneira protetora à barriga. Percebeu a armadilha para a qual Forbes acreditava que a atraía. Que ela tomasse uma decisão e ele dar-lhe-ia uma pedra ali mesmo. Um pedido público que, pensou ele, faria com que ela fosse forçada a aceitá-lo imediatamente, ou que causaria uma cena desagradável ao rejeitá-lo completamente. Gerald Forbes realmente não sabia nada sobre mulheres, pensou ela. Eu não gostaria de dar a minha opinião sem ouvir primeiro a escolha da senhora Alderdice, disse ela, forçando um sorriso cordial e anuindo em direção à mãe do juiz, que pareceu surpreendida e agradecida com tamanho respeito. Brianna sentiu a barriga encolher-se e sorrateiramente limpou as mãos suadas na saia. Ali estavam, todas juntas e num só lugar, as quatro pedras que ela pensou que demoraria uma vida inteira para encontrar. A senhora Alderdice batia um dedo com artrose na esmeralda, explicando a sua escolha. E Brianna não prestou atenção ao que a mulher dizia. Olhou para o advogado Forbes e o seu rosto redondo ainda refletia esperteza. Ela foi inundada por um impulso selvagem. Se ela dissesse que sim, agora, naquela noite, enquanto ele ainda tinha todas as quatro pedras, conseguiria fazer isso? Instigá-lo, beijá-lo, enganá-lo e depois roubar-lhe as pedras? Sim, conseguiria. E depois o quê? Fugir para as montanhas com elas? Deixar Jocasta arrasada e a propriedade em polvorosa? Fugir e esconder-se como um ladrão qualquer? E como chegaria às Índias antes do bebê nascer? Fez um cálculo de cabeça sabendo que era loucura. Mas mesmo assim podia ser feito. As pedras brilhavam e tremeluziam. Tentação e salvação. Todos se tinham aproximado para ver. Cabeças inclinadas para a mesa, murmurando com admiração, ignorando-a temporariamente. Ela poderia esconder-se, pensou. E os passos do plano desdobravam-se inevitavelmente na sua mente, mesmo que ela não quisesse. Roubar um cavalo, seguir para o Val Yadkin. Apesar da proximidade do fogo, estremeceu, sentindo frio ao pensar em fugir através dos nevões de inverno. Mas a sua mente não parou. Poderia esconder-se nas montanhas, na cabana dos pais, e esperar que eles voltassem com Roger, se voltassem. Se Roger estivesse com eles, sim. E se o bebê viesse primeiro, e ela estivesse na montanha, totalmente sozinha e sem ninguém para ajudar, com nada além de um punhado de preciosidades roubadas? Ou deveria ir rapidamente a cavalo para Wilmington para apanhar um navio para as Índias? Se Jocasta estivesse certa, Roger nunca iria voltar. Estaria ela a sacrificar a sua única hipótese de voltar, esperando por um homem que estava morto? Ou que, se não estivesse morto, poderia rejeitá-la e ao seu filho? Menina Fraser? O advogado Forbes estava à espera, assoberbado pela expectativa. Ela respirou fundo, sentindo uma gota de suor a escorrer por entre os seios, por baixo do corpete solto. São todas lindas, disse ela, surpreendida com o seu modo calmo de falar. Não poderia escolher uma delas, pois não tenho nenhum gosto em especial por nenhuma pedra. Receio ter gostos muito simples. Ela percebeu o brilho de um sorriso na expressão do Sr. McNeil e o rosto muito corado de Forbes. Mas então virou-se de costas para as pedras, educadamente. Acho que não esperaremos o jantar, murmurou-lhe Jocasta ao ouvido. Se sua senhoria se atrasar... Nesse momento, Ulisses apareceu à porta, elegante, com a sua roupa asseada, para anunciar o jantar. Em vez disso, com uma voz adocicada acima do burburinho, disse: Lord John Grey, senhora, e deu um passo para o lado. Jocasta respirou satisfeita e apressou Brianna a caminhar em direção à figura esguia, à ombreira da porta. Ótimo. Vais ser a parceira dele ao jantar, minha querida. Brienne olhou para a mesa perto da lareira, mas as pedras já lá não estavam. Lord John Grey foi uma surpresa. Ela já tinha ouvido a mãe falar de John Grey, soldado, diplomata, nobre, e esperava encontrar alguém alto e imponente. Mas ele era 15 centímetros mais baixo do que ela, de ossos delicados e magro, com olhos grandes e bonitos, pele clara e uma beleza quase feminina, exceto pelo queixo e pela boca bem contornados. Ele pareceu assustado ao vê-la. Muitas pessoas tiveram a mesma reação, assustadas com o tamanho dela. Mas depois mostrou o seu considerável charme ao contar histórias engraçadas das suas viagens, admirando os dois quadros que Jocasta tinha pendurados na parede, espalhando a todos os que estavam à mesa as notícias da situação política da Virgínia. Ele não falou sobre o pai dela, o que a deixou contente. Brianna ouvia as descrições que a menina Forbes fazia da importância do seu irmão com um sorriso amarelo. Cada vez mais ela tinha a impressão de estar a afundar-se num mar de intenções gentis. Eles não podiam deixá-la em paz? Jocasta não podia ter a decência de esperar alguns meses? E a pequena serração que ele acabou de adquirir em Everesboro? Meu Deus, o homem sabe negociar. Isso vos garanto. Não, não podiam, pensou ela, meio desesperada. Eles não podiam deixá-la em paz. Eram escoceses, gentis, mas práticos e com convicção da sua perfeição. A mesma convicção que matara ou exilara metade deles após Culloden. Jocasta gostava dela, mas claramente decidira que seria tolice esperar. Porque é que se haveria de sacrificar a hipótese de um casamento bom, sólido e respeitável pela esperança tola de um amor romântico? O pior era que ela sabia que era uma tolice esperar. De todas as coisas que tentava não pensar há semanas, esta era a pior. E ali estava, entrando-lhe na mente, como a sombra de uma árvore morta, seca contra a neve. Se eles voltassem, se os seus pais voltassem de todo, Roger não estaria com eles. Ela sabia disso. Eles não encontrariam os índios que o tinham levado. Como conseguiriam, numa região selvagem, sem trilhos, com neve e lama? Ou encontrariam os índios e descobririam que Roger estava morto, devido a ferimentos, doença, tortura? Ou ele seria encontrado vivo e recusar-se-ia a voltar, não querendo vê-la nunca mais? Ou voltaria com aquela coisa maluca da honra escocesa, determinado a fazê-la sua, mas odiando-a por isso? Ou voltaria, veria o bebê e... Ou nenhum deles voltaria. Vou trazê-lo para casa, ou eu mesmo não voltarei. E ela viveria ali sozinha para sempre, afogada nas ondas da própria culpa, o corpo inchado pelas boas intenções, ancorado por um cordão umbilical ao filho cujo peso morto a tinha puxado para baixo. Menina Fraser? Menina Fraser, está bem? Não muito, não, disse ela. Acho que vou desmaiar. E desmaiou, abanando a mesa com um baque quando mergulhou para a frente, para um mar revolto de porcelana e linho branco. A maré tinha mudado outra vez, pensou. Ela foi inundada por uma maré de gentileza à medida que as pessoas andavam de um lado para o outro, trazendo bebidas quentes e um apoio para os seus pés. E colocarem-na aconchegada no sofá da pequena sala, com uma almofada na cabeça e sais no nariz, com um cheiro grosso sobre as pernas. Finalmente foram-se embora. E ela podia ficar sozinha. E agora que tinha a verdade na sua mente, podia chorar por todas as perdas, pelo pai e pelo namorado, e pela família, e pela mãe, pela perda do tempo e do lugar, e tudo o que ela poderia ter sido e nunca seria. Mas não conseguiu. Tentou retomar a sensação de terror que sentira na sala de estar, sozinha, no meio da multidão. Mas agora que de facto estava sozinha, paradoxalmente ela não sentia medo. Uma das escravas da casa espreitou, mas ela abanou a mão, mandando a rapariga embora. Bem, ela também era escocesa. Bem, meia escocesa, murmurou, levando a mão à barriga. E tinha direito a ser teimosa. Eles voltariam, todos. A mãe, o pai, Roger. Parecia que aquela convicção era feita de penas e não de ferro, mas era dela. E Brianna prendia-se a ela como se fosse uma tábua de salvação, até que lhe fosse arrancada e se afogasse. A porta da sala abriu-se, mostrando a figura alta e esguia de Jocasta contra o corredor iluminado. Brianna? O rosto oval e pálido virou-se para o sofá. Será que ela adivinhara onde a tinham colocado? Ou conseguia ouvir a respiração de Brianna? Estou aqui, tia. Jocasta entrou na sala, seguida por Lord John, com Ulisses atrás, a carregar uma bandeja de chá. Como estás, menina? Achas melhor eu chamar o Dr. Fentiman? Ela franziu o sobrolho, pousando a mão sobre a testa da sobrinha. Não. Brianna conhecera o Dr. Fentiman, um homem baixinho e de mão suada, que acreditava piamente em lexívia e sanguessugas. Só de vê-lo ela estremecia. Não, obrigada, mas estou bem. Só me senti mal por um momento. Ah, que bom. Jocasta virou os olhos cegos para Lord John. Sua senhoria vai para Wilmington de manhã. Ele gostaria de se despedir, se tu te sentires melhor. Sim, claro. Ela sentou-se apoiando os pés no chão. Então o Lord não ficaria por muito tempo. Isso seria uma decepção para Jocasta, não para Brianna. Mas ainda assim ela poderia ser educada durante um bocadinho. Ulisses pousou a bandeja e saiu, com passos suaves, atrás de sua tia, deixando-os sozinhos. Ele puxou um banquinho bordado e sentou-se, sem esperar convite. Sente-se mesmo bem, menina Fraser? Não quero vê-la prostrada entre as chávenas de chá. Esboçou um sorriso e ela corou. Estou bem, disse ela rapidamente. O senhor tinha alguma coisa para me dizer? Ele não se surpreendeu com a rapidez. Sim, mas pensei que preferiria que eu não comentasse na frente das pessoas. Sei que está interessada em saber do paradeiro de um homem chamado Roger Wakefield, não é? Ela estivera a sentir-se bem. Quando ele disse aquilo, a onda de tontura ameaçou voltar. Sim? Como é que sabe onde ele está? Não. Ele viu a mudança no rosto dela e segurou-lhe a mão. Não, lamento muito. O seu pai escreveu-me há cerca de 3 meses a pedir ajuda para encontrar esse homem. Ele pensou que, se o Sr. Wakefield estivesse nos portos, poderia ter sido levado por um grupo de homens encarregados de alistar à força. E assim, agora estaria no mar, num dos navios de Sua Majestade. Perguntou-me se eu podia conversar com os meus conhecidos nos círculos navais para saber se o Sr. Wakefield passara por isso. Ela voltou a sentir-se tonta, desta vez também cheia de remorsos, quando percebeu até onde o seu pai tinha ido para tentar encontrar Roger. Ele não está em nenhum navio. Ele pareceu surpreendido com o tom de certeza dela. Não encontrei evidências da passagem dele entre Jamestown e Charleston. Ainda assim, existe a possibilidade de ele ter sido levado à noite. E, nesse caso, a sua presença na tripulação só seria registada quando o navio chegasse ao porto. É por isso que viajarei amanhã para Wilmington para fazer perguntas. Não precisa de o fazer. Eu sei onde ele está. E com o mínimo de palavras possível, Ela contou-lhe os factos básicos. Jamie, seu pai, ou melhor, os seus pais, foram resgatar o homem dos iroqueses? Aparentemente abalado, ele virou-se e serviu duas chávenas de chá, entregando-lhe uma sem perguntar se ela queria. Ela segurou-a entre as mãos, encontrando conforto no calor. Um conforto maior em poder falar francamente com Lord John. Sim, eu queria ir com eles, mas... Sim, compreendo. Ele olhou para a barriga dela e tossiu. Percebo que há uma certa urgência em encontrar o Sr. Wakefield. Ela riu-se, apesar da tristeza. Posso esperar. Pode dizer-me uma coisa, Lord John? Já ouviu falar do hand fasting? Ele franziu as sobrancelhas claras momentaneamente. Sim, disse ele lentamente. Um costume escocês de casamento temporário, não é? Sim. O que eu queria saber é se ele é legal aqui. Ele esfregou o queixo pensativo. Ou se tinha barbeado recentemente ou tinha pouca barba. Era tarde, mas não havia sinais de barba no seu rosto. Não sei, disse ele por fim. Nunca vi essa questão de acordo com a lei. Mas qualquer casal que viva como homem e mulher é considerado casado pela lei. Acredito que o hand fasting entre nessa categoria, não acha? Pode ser que sim. Mas nós não estamos a viver juntos, disse Brianna e suspirou. Eu acho que estou casada, mas a minha tia não. Continua a dizer que Roger não voltará. Ou que, se ele voltar, ainda não estou juridicamente unida a ele. Até mesmo nos costumes escoceses não estou casada. Ela quer escolher-me um marido. E caramba, como ela está a tentar. Pensei que o senhor fosse o mais novo candidato quando apareceu. Lord John pareceu divertir-se com a ideia. Ah, isso explicaria o arranjo feito ao jantar. Percebi que aquele cavalheiro esforçado, Alderdice, um juiz, ele parecia interessado em dar-lhe mais atenção do que o que seria normal. Como se isso fosse bom para ele. Brianna riu-se brevemente. O senhor deveria ter visto os olhares que a senhora Alderdice me lançava durante o jantar. Ela não vai permitir que o seu cordeirinho, meu Deus, ele deve ter 40 anos, se case com a prostituta da Babilónia. Ficaria surpreendida se ela permitisse que ele voltasse a pôr aqui os pés. Acariciou a barriga. Acho que já tratei disso também. Com uma sobrancelha erguida, Grey sorriu-lhe ironicamente. Pousou a chávena de chá na bandeja e pegou no decantador de xerez e num copo. Ah, bem, apesar de admirar a coragem da sua estratégia, menina Fraser, posso tratá-la como minha querida. Lamento informá-la que as suas táticas não se adequam ao terreno onde decidiu aplicá-las. E o que é que quer dizer com isso? Ele recostou-se na cadeira, de copo na mão, observando-a gentilmente. A senhora Alderdice, por não ser cega, apesar de não ser nem de perto tão esperta como a sua tia, eu vi que ela a observava. Mas a menina não percebeu a natureza da sua observação. Ele abanou a cabeça, olhando para ela, por cima da borda do copo, enquanto bebericava. Não era o olhar de respeitabilidade ultrajada, de modo nenhum. Era cobiça de avó. Brianna endireitou-se. É o quê? Cobiça de avó, repetiu ele. Sentou-se e encheu o copo, despejando o líquido dourado cuidadosamente. A menina sabe como é o desejo urgente de uma senhora de ter netos ao colo, de mimá-los com doces, estragá-los, geralmente. Levou o copo ao nariz e, com reverência, sentiu o aroma. Ambrósia! Há pelo menos 2 anos que não bebo um xerez decente. O que? O quê? O senhor pensa que a senhora Alderdice acha que eu... Eu quero dizer, porque mostrei que estou... Que posso ter filhos? Que ela tem a certeza de que poderá ter netos através de mim mais tarde? Que ridículo! O juiz poderia escolher qualquer rapariga mais saudável, de bom caráter, acrescentou ela com amargura, e certamente teria filhos dela. Ele tomou um gole, deixou a bebida deslizar pela língua e engoliu, aproveitando o resto do sabor antes de responder. Bem, não. Acho que ela sabe que ele não poderia, ou não teria, não faz diferença. Olhou para ela diretamente sem piscar os olhos azul claros. A menina mesma disse, ele tem 40 anos e não é casado. Quer dizer que ele... Mas ele é juiz? Assim que a sua exclamação horrorizada lhe saiu dos lábios, percebeu como o comentário era idiota e tapou a boca com a mão, corando muito. Lord John riu-se, ainda que um pouco ironicamente. Mas a menina está certa, disse ele. Ele poderia escolher qualquer jovem da região. Se decidiu não escolher, fez uma pausa delicada e depois ergueu o copo para ela num brinde irónico. Acredito que a senhora Alderdice percebeu que o casamento do filho com a menina é o melhor que pode esperar, se não a única coisa a esperar, para ter um neto que deseja com tanto fervor. Raios! Ela não conseguia acertar, pensou com desespero. Não importa o que faço, estou condenada. Vão-me casar com alguém, não importa o que eu faça. Perdoe-me, mas permita-me que duvide, disse ele. Sorriu de lado com algum pesar. Pelo que já vi de si, a menina tem a força da sua mãe e o sentido de honra do seu pai. De qualquer modo, conseguiria livrar-se de tal armadilha. Não me fale a respeito da honra do meu pai, disse ela assertiva. Foi ele quem me colocou nesta confusão. Lord John olhou para a cintura dela com ironia. A menina choca-me, disse ele educadamente, sem estar nada chocado. Ela sentiu o sangue subir-lhe ao rosto mais uma vez, mais quente do que antes. Sabe perfeitamente bem que não é o que quero dizer. Ele escondeu um sorriso atrás do copo de xerez, semicerrando os olhos. Peço desculpa, menina Fraser. O que quis dizer, então? Ela bebeu um gole de chá para disfarçar a sua confusão e sentiu o calor confortante descer-lhe pela garganta e pelo peito. Quero dizer, disse ela entre dentes, nesta confusão, ser exposta como se fosse uma peça de traços duvidosos, ser erguida pelo pescoço como se fosse um gatinho órfão, na esperança de que alguém me queira, ser deixada sozinha aqui para começar, terminou ela, com a voz inesperadamente trêmula. Por que é que está sozinha aqui? Perguntou Lord John delicadamente. Pensei que a sua mãe poderia... Ela queria ficar, e eu não a deixei. Porque ela tinha de... Ou melhor, ele... Ah, é uma confusão desgraçada. Deixou cair a cabeça nas mãos e olhou para a mesa. Não chorou, mas não faltava muito. Entendo. Lord John inclinou-se para a frente e colocou o copo vazio na bandeja. É muito tarde, minha querida, e perdoe-me dizer-lhe, precisa descansar. Levantou-se e pousou-lhe uma mão no ombro, delicadamente. Estranhamente, pareceu um gesto apenas amigável e não condescendente, como poderia ter sido de outro homem. Parece que a minha viagem a Wilmington é desnecessária. Acho que aceitarei o convite gentil da sua tia para permanecer aqui durante algum tempo. Voltaremos a conversar, veremos se há pelo menos um paliativo para a sua situação.